música é o troco, nosso neto. Um iludi, eu apostei demais. Sou um pobre rapaz, embriagado de amor. Pessoa errada. Agora veja no que foi que deu. Com o passar do tempo cê se arrependeu. Vai chorar. Tá num beco sem saída. Eu apostei tudo e não ganhei nada. Eu apostei certo na pessoa errada. Agora veja, agora veja no que foi que deu. Com o passar do tempo, cê se arrependeu. Vai chorar mais do que eu. Cadê vocês? Cadê vocês? Oh, oh, oh. O mundo dá voltas. Como é que é? Me perdeu, então chora. Pode chorar, chora, vai. Você tá mais perdida e segue em tiroteio. Você tá num beco sem saída. Tá num beco.